sable, balan sable. Prefiro não, não, não, não saber. eu posso ser. Posso tentar fingir que posso ser. Aprender. busca de modernizar. Volta para dizer, quero-te de mim e saia. Volta para dizer, quero-te de mim e saia. Canal 2. Canal 2. No cogumelo, foi tudo em serão, procura sem vão. Canal 2 da Antena Web. I'm not afraid to Fique em sintonia com o canal 2. Internacional. Show.